54 da TAM, 2000 pés. Autorizada final no zero. 2000, 3154. Luiz, Luiz, Luiz, fechando para ingressos. Digital no 7. Boa tarde. Nível 1110 para o Rumba 111. Autorizado. Livrando 090 para o 1110, Rumba 111. Questionar 6326 no dose de altura. 6326 desce e mantém o 062. A questão desce e mantém o nível 120. 120, Canal 6326. Vou tentar a Chilevanta do Sul, senhor. 1288, 1260 e 13395. Papá Tango Romeu sobe restrito ao nível de voo 270. Restrito 270, Papá Tango Romeu. Bravo Whisky livre, ingresso, reporte anel e pronto. Pera aí, do ajuste no 01. 3000 pés, confirma ajuste, senhor. No 011. No 011, 3000 pés, 6314. Pro, boa tarde, 3223, está no ponto de espera da 10, pronto. 3223, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3. 360, nós. Vai dar pra manter mais um pouco? Afirmativo, senhor. Até a etapa dá pra manter. Ok, passou a etapa e só pode iniciar a redução. 63 no par. Deixa a 63 no par. Papá Tango Romeu. Prossiga. Chame Centro Recife. Na frequência. 12545 1335. 2545 3365. Boa tarde, Papata Romeu. Tarde. A Fox Fox Clock Identity, Centro Flight Level 060. Flyhead e TAP Position. Foram 328 da Gol, redução de velocidade a 2109. 2109, 328. 4, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. 3223, decolagem autorizada, o vento 1 centena com 10 nós. O ajuste 1011. Iniciou 1011, 3223. No 4, 2000 pés, após etapa Duna, autorizada final no 0. 2000 pés, após etapa Duna, autorizado INS 10, Ocean MA3, 14, INS X-Way. Zuno 54, cheque o trem, livre pouso no 0, vento 1 centena com 10 nós, 1011, bicho no 0. Repouso 30, 3054. Sente rumo a 1-1. 6 ao 08, 1208, boa viagem. 208, boa. 3, cruza mil pés, tá no PC da POCA. 3283, sobe para o nível 190, vigilância radar. 190, 3283. é 326, décima, tem 4 mil pés, ajuste 10, 1, 1. 4 mil, 1000 e 11, né? 3 a 0. Alinhar e manter puxando a zero. Manter. 220 para o sequenciamento. O seu limite é o lock. Ok, pastelou, 10-3000, mantém plano 220, limite lock 322. Passadito 2230, traça essa posição de 11 horas em 16 milhas de alocamento contrário. O equipamento é um Charlie 560, livrando 160 em descida. Vai passar lateralmente com seus 5 milhas. Matinho, seu traço para o esquerdo, 2230. Acho que é Fox. Correto. Tráfico é level Cox, 16 miles. Flight level 140, climb to 180, Alpha Tango 72. Whisky Bravo Whisky decola ao 10, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado aí, gente, boa, fim de semana. Igualmente. Salvador, departure control, good afternoon, Leo Papa Romeo, Whiskey Bravo Whiskey, turning left with you now. Whiskey Bravo Whiskey, climbing to flight level 250, radar surveillance. Roger, climb to 250, radar surveillance, Whiskey Bravo Whiskey. Gol no 328, esquerda pro 160, autorizada final 10. Esquerda 160, final 10, autorizado 328. Chinâmia 314, final, turno no 895. 895, Chinâmia 63, turno 4. Oi, Salvador, Chanel 63, ano 4. 3, ano 4, continue a aproximação, aguarda pista livre. Guardando, 63, ano 4, Chanel, aproximação. Umba 15, decolagem autorizada, o vento 1 centena com 10 nós, pista no zero, está restrito a 2 mil pés na... após a decolagem, ok? Afirmativo. Na final do 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, eu estou 4-3-1, estou 0-1. 4-1-3-1, no ciente, mantém o ponto espera. Bom, Salvador, muito boa tarde, gol no 328, agora 2 milhas e meia de duna. No 328, continue a aproximação, aguarda pista livre, boa tarde. Aguardando pista livre, 328. A314, cheque o trem, pouso autorizado, 1 centena com 10 nós, pista no zero. Livre pouso, acharam 6314. Rumba 15, tá livre da restrição, 1208, boa viagem. Da restrição, 208, grato. Rodou o passarinho 2230, solicita nível final 160. Boa tarde, é o Rumba 15, após a deve ter sido lotado. Passarito 2230, mantém nível de voo 160 e chame o centro Recife, 1288, 1260 e alternando 13395. 288, 260, passarito. Rumba 15, sobe e mantém nível 090 na lotada vigilância radar. 090 na lotada vigilância. Thank you. 283, chama Centro Recife. A frequência 13365, alternando 25-45. Recife 3365, 2545, 3283, chama. Rumba 1-1, chame o controle de Aracaju, frequência 1203. Aracaju 203, rumba 1-1. Xenema 326, desça 2000 pés, autorizada final, pista 1-0. 2000, autorizada final da 1-0, Xenema 326. Passa o sistema, baixar travado com 328. 125 decimal 45. It's a label 133 decimal 65. 2545 3365, thank you, sir. Controle Aracaju, boa tarde, rampa 1-1. 1203. 4462 dessa 050. Alaska Fox Fox descendo 3000 feet, altímetro 71011. 3001, Alaska Fox Fox. Controle de Salvador, boa tarde, Xenema 6141. Xenema 6141 na sua identificação, vê se mantém nível 100. Você está voando Alagoinhas? Está voando bom, está atualizado pelo centro. 6141 descendo ao nível 100. Estimativo, estou de bom, intercepta a chegada bom, Xenema. 6141. Em bom, se intercepta a chegada, 6141, obrigado. Tem 1-4-1, companhia. Agora. Atuna 3-1 no alinhar e manter. Outro alinhar e manter, até 4-1-3-1. Aos 17, direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, ou 3-2-8. Metro 326 no localizador, complete final, chame turno no 895. 10895, obrigado, minha 326. Alinhar e decolar, o vento 1 centena com 7 nós, o ajuste no 0, não. Ajuste no 0. Oi, Salvador. Boa tarde, Oxanel 6326. Boa tarde, 6326, continue a aproximação, aguarda a pista livre e o ajuste melhor. Guardando 6-3-2-6. Lima, Lima, Fox. Tá livre, chantagem. 326, check 3, pouso autorizado, 1 centena com 10 nós, 1011. Autorizado, pouso 1-0, baixaneia 6326, abaixar trabalho. Azul 4131, decola aos 19, controle 1208, boa viagem. Controle 08 4131, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 4131.